Seção 65 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Valle. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Milícia Estrangeira, por Evaristo Ferreiro da Veiga. Evaristo Ferreiro da Veiga, Rio de Janeiro, 1799 a 1837. Evaristo da Veiga, que representou um importantíssimo papel na política do Primeiro Império, exerceu incontestável influência no seu tempo. Como jornalista, a sua opinião pesou sempre na balança política e os seus artigos, cheios de bom senso e repassados de patriotismo, eram lidos com entusiasmo. Muitas vezes, Evaristo encaminhou a opinião pública e dirigiu os acontecimentos. Foi um dos fundadores da Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional. Representou Minas na Câmara em 3 legislaturas consecutivas, de 1830 a 1837, sendo na última eleito também pelo Rio de Janeiro. Era sócio do Instituto Histórico de França e da Academia Romana. Redigiu a Aurora Fluminense, a folha que mais deve à causa da independência nacional. Escreveu ainda O Homem e a América, traduziu a história do Brasil, desde a chegada da família real até 1831, por João Armitage, escrita em inglês. Há quem diga que esta história é pela maior parte escrita por Evaristo. Escreveu ainda uma ode à Grécia e hinos patrióticos, entre eles o hino da independência. Despedidas foi a última de suas composições poéticas. Evaristo, o grande patriota, é digno da veneração e da estima de todos os brasileiros. Milícia Estrangeira. Eis para que serve essa tropa heterogênea, afastada dos nossos costumes, avessa às nossas instituições, que com tamanho empenho fizeram vir de todas as partes do mundo como se não confiassem na fidelidade brasileira. Desgraçado povo que sofre o jugo do estrangeiro. Os seus mesmos benefícios são amargos e pagam-se a peso de ouro. E os seus insultos, quem os tolerará? Quanto sangue derramado, quantas vidas sacrificadas ao desleixo, ao capricho e ao espírito de partido. Que se dirá agora da tropa estrangeira? Ainda veremos batalhões alemães e irlandeses pisarem o solo que ensoparam do nosso sangue? Nós não abominamos os forasteiros, não temos em ódio nem irlandeses nem alemães. O que abominamos é o despotismo, o terror e os seus instrumentos. Detestamos essas opiniões que levam alguns homens a menosprezar, a ter-se em guarda contra tudo o que é do Brasil. E desejaríamos que essa severa lição lhes aproveitasse para os fazer conhecer os brasileiros, o seu caráter real e o que traz consigo tropa mercenária, recrutada dentre facinorosos e transportada a um país a que nenhum sentimento de simpatia e de afeição os prende. O monarca, cujo trono repousa no coração de súditos fiéis, que governa pela lei e é firme defensor dela, não necessita de baionetas e tudescos para sustentar a sua autoridade. Aurora Fluminense, 1828. Fim da sessão 65. Gravado por Felipe Valle.